submissão serão nossas as perdas, e nosso olhar reflete a dor da tristeza. Triste está o povo, mas prossegue sorrido, desinformado, omisso, vítima do extermínio, assistindo cabisbaixo o genocídio brasileiro. Sangue do meu sangue descendo os tumbeiros, mascarado bem-estar, carnaval e cerveja, fuzil, kalashnikov, drogas e muita frieza. A revolta tá geral, mas usada de forma errada. Quantos são terror, mas o terror da quebrada. Armados, dispostos, mergulhados no equívoco, distante dos livros, não sabe quem é inimigo. Senhores do poder, que manda e desmanda, sorrindo do povo, afogado na ignorância. Irmão matando irmão, vizinho contra vizinho, estamos bem armados, mas nos autodestruímos. Chega de tiro a esmo, que fere a gente mesmo, nos enchem de deveres e esquecem dos direitos. Não tem educação, segurança falida, proteção que intimida, pavor, tiro da polícia, quantos milhões investidos em nossa repressão. Nunca na formação, mantendo a submissão, no mercado de trabalho, sempre o mesmo não. Em multinacional, só entro pra limpar o chão ou pra gritar. Na solta da PT carregada, humilhação vingada, e a fome foi saciada. Assim muitos morreram, levados por desespero, esperando um motivo, tá na espreita os carniceiros pra te rasgar na bala, fazer jorrar seu sangue. Assim vão nos matando, sem chance de revanche. Festa de horrores, nação de traidores, enquanto houver submissão, vai existir senhores. Festa de horrores, nação de traidores, enquanto houver submissão, vai existir senhores. Tudo que eles querem, o povo burro e ignorante, enquanto obedecemos, vai existir quem mande. Festa de horrores, nação de traidores, enquanto houver submissão, vai existir senhores. Tudo que eles querem, o povo burro e ignorante, enquanto obedecemos, vai existir quem mande. Recruta, me responda, você está contente? Cercado de droga, ponto 40 com dois pentes. É preciso coragem pra você mudar de vida. Saque as armas, abra os livros, chute-se a guerrilha. Fazer o quê? Pra te convencer, mostrar a verdade, que importado luxo e ouro não compra felicidade. Dia a dia violento, sangrento, ciranda trágica, que exige do Caege, música dramática. Avante, eu prossigo, prossegue essa guerrilha. Pra quem acredita, a caminhada é infinita, muitas vidas perdidas, minha revolta persiste. Esteja em paz, Rafael, Emanuel, Henrique. Intrigas, drogas, sempre resulta em guerra. Nem conheço a Marcela, é linda sua neta. Lembro o Pablo, o Pira, a morte me entristece. Não vejo mais no alto as pipas do Mengele. Se quer, tem aí, tem droga, tem muita arma. Nesse patriotismo, a pátria é quem nos mata. Tô preparando a tática, enquanto muitos dormem, encontrei nos livros a trincheira que me acolhe. Agora sei qual que é a resistência perfeita. Não é esquerda nem direita, eu por mim é a receita. Não quero consolar e se proclamar revolta. A burguesia se safa enquanto a favela chora. Muro alto, cerca elétrica, cães, segurança, assistindo na TV o aumento da nossa matança. Ascensão não existe no caminho, obstáculo. Só vejo os moleque no quadro dando trabalho ao blindado. Sua família chorou, a pátria amada sorriu, ignorou, não investiu, tremeu na mira do fuzil. Nossa terra viu, querido Brasil, soldados que morreram por a pátria que nunca os viu. Festa de horrores, nação de traidores, enquanto houver submissão, vai existir senhores. Tudo que eles querem, o povo burro e ignorante, enquanto obedecemos, vai existir quem mande. Festa de horrores, nação de traidores, enquanto houver submissão, vai